Aqui bate o coração de plástico. Desilusão me desatinou. Desenho e sonhos mágicos. Considero quem considerou. Só saiu dessa amor. Tive que ser o escroto, mas demorou. Passei do sufoco, o jogo me transformou. No retiavélico, eu quero fantástico, genial. O melhor do máximo, sensacional. Ninguém quer ser mais um. Miséria pode ser comum, mas nunca vai ser normal. Desenvolvendo minha mente, jogador, soldado valente. Quem desacreditou se atrapalha, porque a chapa vai ficar mais quente. Sou a liberdade do prisioneiro, quem é sente? Como sempre eu tô inteiro. Ninguém sabe por quem chega por último, mas quem vence sabe por quem chegou em primeiro. Retiavélico, seu menino mudou. Retiavélico, retiavélico, retiavélico. Yeah, yeah, yeah. Retiavélico, velico, velico, seu menino mudou. Retiavélico, retiavélico, retiavélico. Yeah, yeah, yeah. Treino é jogo, jogo é vida. Faço o meu e me adianto. É como assaltar banco. Catch a wass, eu largo míssil. Tipo crack, pô, o pior vício. Na minha cama tem duas cachorras. Encontra aquilo que cê ama, depois morra por isso. Treinado pra dar o bote, tô com sorte. Estourei o malote, mas nada é tão importante. Eu faço de ruim, eu penso pro óbvio. Minha luz te ilumina, te cega. Rima após rima se enxerga. Só mosca da moral pra merda, nós lideramos o jogo. Eles todos vão morrer reclamando da jega. Mãe, seu menino mudou. Retiavélico, retiavélico, retiavélico. Yeah, yeah, yeah.